Dois Salvador, boa noite, objeto 6720, próxima ponte, espera, próxima. Sente objeto 6720, continue táxi, está autorizado a alinhar e decolar da 10, vento é 120 graus, 10 nós. Ali decola da 10, AB 6720. Tango Eco, desça para 3.000 pés, ajuste 1013, livre da restrição em pelô. Ok, para 3.000 com 1013. Sete localizador, visual com campo, tanto 3603. Complete final, torre 1186, bom pouso. 186, obrigado. Tan 3897, Recife 1251, alternativa 133-25. 251-3325, Recife 3897. Torre Salvador, Tan 3603, muito boa noite, na final do ano zero, avistando. Boa noite, TAM 3603, continue na aproximação, aguarde pista livre, o ajuste é padrão. TAM 3603. Índia, Tango Eco, 2.000 pés, o ajuste no 0, no 3, livre LS. Ok, Tango Eco para 2.000, com 1.013, livre LS. Salvador, é o Gol 601. Tango esquerda pro A260. A260, como é que está? O 10? Fique só atento à aeronave aí da companhia que está no gate 8, iniciou o pushback aqui. Após o início do taxa, mesmo está autorizado, puxa, pode para o taxa. Vai manter a posição então aguardada a movimentação da aeronave do show 8, Gol 601. Recife, 1251, alternativa na 3325. 251-3325, gol no 567, boa noite. Será 35, obrigado, boa noite, 6725. Sou de Salvador, boa noite, objeto 6720, decolado na sua escuta. Objeto 6720. Contato radar na decolagem, sua para o 360, após 2000, autorizado para o de Leda, para o web 6720. 360, após 2000, Leda, 6720. 276, pouco para o táxi, 540 mil rodas, 3 horas e minutos, alterna a Campinas. Ok, Campinas 325, no 41, autorizado táxi via Juliette, bate. Corrigir, né? Pátio principal, Índia Alfa, no ponto de espera, turno 8, decimal 612. Pátio Índia Alfa, ponto de espera, 8, 612, vou 1-2 aqui, né? Fechou. Solo Xanero 6259 na pole position para puxa acionamento. Número 1, aguarde para iniciar o Xanero 6259. Tangoa, confirme a velocidade indicada. 1359. Sim, tem condições de manter essa velocidade até o próximo marcador? Confirme. Tem condições de manter a velocidade até o próximo ao marcador? Afirmativa. Sente, reporte estabilizado. Tangoa. programador. Boa noite, voo 1273, ponto espera. Voo 1273, boa noite, autorizado a linha aí manter a 1-0. A linha mantém na 1-0, voo 1273. Stan 3603 no solo 33, liberando a direita, Xame solo 1219. 1219, liberando a direita 3603. Voo 1273, complete o alinhamento, aposta autorizada, a decolagem da 1-0, vento é 120 graus, 1-0 nós. Eu tirei o decolagem, voo 1273. Táxi Alfa vai reportar para ingresso no pátio principal 3603. Prossiga. Afirmativo, aguardando a decolagem do webjet, o senhor será autorizado na Prod VR para completar o procedimento. Gente, após o VOR é pouso em Salvador? É pouso na 10 e está aqui já parando às 7 para a Gaza Máxima. Gente. Aguarde um minutinho que eu tô com a aeronave da... A Gol que tá prestando esse ataque através do 10, a gente vai passar ele a sua retaguarda e depois o senhor inicia. Beleza, vai escutar. Para o táxi, o Gol 1601, temos 165 a bordo, Fernando Campinas, 3 horas 54. Copiar, 354 Campinas, 165, autorizado para o seguir o táxi via pátio principal Índia Alfa. Ponto de espera, torre, 118, decimal 62. Pátio principal Índia Alfa, chama 162. 1-1-8-6-2, obrigado, Gol 1-6-0-1. Essa no pátio está 3603. 3603, fique atento à passagem no 737 da Gol, que irá taxiar via pátio principal, mesmo está agora através do 10. Após, prossiga seu táxi via Juliette para o gate 07. Fica atento ao aeronave da Gol, após passagem via Juliette para o gate 07, 3603. Oxê, né, 6259, estou com tráfego 737 agora iniciando táxi no Travel 10, após a passagem do mesmo seu retaguarda, estou autorizado puxa e aposto para o táxi. É, após o gol, estou autorizado puxa e também tem autorizado para o táxi, 6259, deixa, né. Salvador, gol 1940, está pronto para puxa e acionamento 22. 22, mantenha a posição, aguarde para iniciar. Gente, aguardando o gol 1940. Como é que tango? Vou ir na proa do VOR, Salvador. Índia, tango eco. Boa noite, prossiga. Passar o instante, vai passar sentado. A intenção de pouso é na 1-0 mesmo, confirme. Só segue para Recife. Ok, o tango Índia eco. Continue na aproximação, aguardando a liberação que foi arremetida. O Índia Tango Eco, qual ajuste é padrão? Tango Eco, qual ajuste padrão? Taxiway Juliette, ela está ali, o trecho da Alfa entre a Índia e a Juliette está interditada. Após ela passar a sua retaguarda, autorizada, retorno de táxi. Ah, maravilha, tá bom. Você aguarda aí, senhor. Obrigado. Oxi. Mensagem 20, chame Recife, 251, alterno no 3325. 251, 3325, web 6720, obrigado, Bonete. Salvador, muito boa noite. Gol 601, no próximo ponto de espera, pronto. Te mantém o ponto de espera. Manterado, visual coronado, gol 601. Índia Tango Eco, baixado chegado. Tente, Índia Tango Eco, livre, toque remete 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Tango Eco. Controle, muito boa noite, jogou na 776, fibra 190 a 150, tá passando pagode, gente, da informação. Gol no 776, sua identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantém o 050 e reduza para 250 metros. Ok, a mensagem estava entrecortada, só confirmando a mensagem, por favor. Gol no 776-50, na Mari, reduza a 250 nós. Ok, 050 na Mari, reduzindo 250 nós, gol no 776. Meia 01 no torre. Chega, meia 01. Alinha e mantém 1-0. Alinha mantém 1-0, gol, meia 01. Vida gol. Agora fazer espera no VOR, como é que tá? Afirmativo, repórter do bloqueio mantendo 3 mil pés. Mantendo 3 mil pés, reportando no bloqueio. Gol no 273, chame Recife, 251, no alternativo no 3325, bom voo. 251 no 3325, boa. E chamei o controle em 119 decimal 35 e vai executar a subida Conde em coordenação com o controle. Ok, o Índia Tango Eco. Está 3 mil pés, controle 1935 no perfil da saída Kobe. O Eco Mike Tango apenas informa que no radar aparece 2.700 pés. Será que manter 3 mil pés no bloqueio ou ajuste matriz? Mike Tango. Apenas para informação, temos tráfegos decolando da pista 1-0, restritos a 2 mil pés. Mike Tango. Controle Salvador e Tango Eco. Papa Romeu, Índia Tango Eco, sua para 2 mil pés, inicialmente direto Conde, o Índia Tango Eco aguardando para a ascensão 050. Tango Eco. Solo Oceanair 6259, pro táxi 130 a bordo, 1355, alterna Galeão. Galeão 355-1303 do táxi, Índia Alfa, deu ponto de espera para o Chino Zero. No ponto de espera, torrindo no 8, decimal, 612. Ok, ele táxi, meia direita, Índia Alfa, 1862, lá de lá, obrigado. Logo 9940. Após o Avianca estar liberado, eu puxo o acionamento. Então, senhor, após o Avianca ter usado, eu puxo para o táxi. Sim, a gente vai importar para o táxi, logo 9940. O Índio Tango Eco tem. O senhor conhece a posição Conde? Para a Pro de Conde, Índio Tango Eco. Negativo, o senhor está na proa 080, a proa de Conde é a 050. Afirmativo, conforme foi informado, na proa de Conde. Gente, vou na proa de Conde, atenção liberada 050. Tango Eco. Segundo bloqueio. Gente, inicialmente mantenha, espera aguardando a autorização do VOR, o Eco Mike Tango. Gente, olha como é que estamos, informo, temos aeronaves no... Vou esperar uma aeronave da Gol, mantendo 2.000 pés restrito. Boa noite, Oceanair 6259, posso esperar da 10. Ocean é 6259, mantém o ponto de espera. Prossiga ao 601. Temos aeronave executando um procedimento aqui, instrumento. O senhor vai decolar restrito 2.000 pés até a décima milha do VOR de Salvador. E caso de falha de comunicações, vai acender ao nível autorizado após a décima milha. Afirmativo, então restrito 2.000 até 10 milhas, mantendo o rumo da decolagem. O Gol 601. O senhor vai executar a subida, ok? Porém, manter-se a 2.000 pés restrito. Afirmativo, então mantenha o perfil da subida, o 601. Correto, sem livre a decolagem, mantendo 2.000 pés restrito, decolagem da 10, vento no 20 graus, 10 nós. Voo no 601. 601 solicita permanecer mais uns 2 minutos, 1 minuto, no máximo 2 minutos, então passageiro passando mal. Ciente. Ué, como é que tango, reporte no bloqueio iniciando afastamento, mantendo 3.000 pés. Considerando o bloqueio, ué, como é que tango? Na proa de Conde, o Índia Tango Eco. Gente, confere, o Índia Tango Eco irá manter o 050 até Recife? Afirmativo. Mantendo 2.000 pés restrito, o vento é 120 graus, 10 nós. Livre decolagem, mantendo o eixo até 2.000, voo 601. Vai ser no bloqueio. Né, 6259, aguarde aí mais um instante no ponto de espera. Da Gol para prosseguir na descida. No afastamento, deu na descida. Gol no 776, vetor para sequenciamento, esquerda para o 360, o limite ao localizador. Esquerda para o norte, limite ao localizador, 776. Ponto de espera, torre 118, decimal 62. Alfa, ponte de espera 1186, voo 1940. Bruno Salvador, muito boa noite. Web 580, passa 230 por 150, informação ISP. A sua identificação autorizada chegada a Mari, desse mantenha o 050. Identificou Mari 050, solicita se possível a etapa da presente. Autorizado Mari. Autorizado Mari, 580. 59 está na escuta do ator. Consiga. O Oxenai 6259 é solicitação do controle. Temos a aeronave aí executando o procedimento para pouso em Salvador. já vai interceptar a sinal da 110. Aguarde a liberação, ok? O 6259. Afirmativo. Fala 4000 batendo o eixo, voo no 601. Eco Mike Tango, 2000 pés, o ajuste 1013, autorizado procedimento, reporte sinal visual com a 110. Alterado no sinal, Eco Mike Tango. Voo no 776, reduza para 1970 nós. Reduzir, voo no 776. Gente, a previsão para decolagem mais de mais uns 3 a 4 minutos aqui. Ok, 3 a 4, aguardando. Tentei 2 minutos. Salvador, o voo no 940 é sequenciamento, isso? Qual é o motivo? Negativo, é uma aeronave que está completando aqui o procedimento VOR e já vai interceptar a sinal agora. Ah, tá bom, segue. Gente, reporte final é com Mike Tango, visual com 1-0, 2000 pés, ajuste 2013. Mike Tango, 776, confirmando 1-70 de indicada. Reduzindo 1-70, 776. SG 4000, gol no 601, para prosseguir na subida. Está autorizado até 3000, a restrição seria após 4000, curva à direita na prova de Leda. Negativo, restrição de 4000. Positivo, está cruzando 3000, em ascensão para o 360, a prova de Leda da presente, gol no 601. Autorizado. Uno 776, reassuma na navegação prova de Duna. Duna, 776. Mike Tango, confirma a velocidade indicada? 130 agora. Gente, tem condições de manter até próximo, mais próximo? Afirmativo. Gente, mantenha reporte visual com 1-0. O Eco Mike Tango está na sinal, vai ser travado. Torre, 118,6, bom pouso. Obrigado, bom beijo. Gol no 776, na proa de Duna, 2000 pés, ajuste 1-0 no 3, livre LS. Editora 2013, vai reportar estabilizado, vamos no 776. Gente, é com Mike Tango agora sem avistado o tráfego, alivre o pouso na 1-0, o vento é 1-20 graus, 1-0 nós. Relativo, para o pouso, destaque para cá, para a base, é o quê? 1-0, controle 1935, transponder 5492. Correto, mestre, procedimento táxi. Observe o tráfego na curta final da 1-0. Após está autorizado a alinhar e manter o 6259. E após o tráfego ali, mantém na 10. Helicóptero, né? Negativo, é um PA-34. Ah, ok. Mike no solo aos 5-4, libere a direita e chame o solo 219, o Eco Mike Tango. Via Taxway Alpha, ingresso a parte principal via Taxway Juliette, Lima, Mike, reporte na Quebec para o ingresso. Zero. Ali, mantém 1-0, gol no 9-4-0. Gol no 8-8-4, assina identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantém 060. Mari, 060, exato. Dona 776, estabilizou? Só no localizador. É o campo. Gente, complete o nota 1186, algum pouso? 86, boa. Muito boa noite, jogou no 776, tá no localizador da 10, tá vindo mal. Gente, gol no 776, o ajuste é padrão. Continue na aproximação e aguarde liberação para o pouso. 76. Chanel 6259, decolou as 5 meias, chama o controle 1935, boa viagem. 935, boa noite. Boa noite, Chanel 6259, na sua escuta, quando possível, da EL. O Chanel 6259, contato radar, só para 360, saída da EL. 360, pode voar a posição da EL, autorizada? Autorizada após 2000, para o da EL. Após 2000, da EL, 6259. Salvador, boa noite, Papapá Lima Golf Delta. Papapá Lima Golf Delta, boa noite. Autorização para Aracaju. Qual parte que se encontra a pista que decola? Ah, era o que está. Ah, em 1 de batalha 1-0.